sei se volto a ter-te. Não, mesmo assim eu não desisto. Posso dar em louco, mas recuso-me a perder-te. Sinto muito, pede tudo menos isso. Porque eu não posso prometer que vou esquecer-te, amor, não posso. E dizer que vou calar a dor, não posso. Estar sempre em mim. Então, ora, muito bom dia a todos e a todas. Ora, hoje somos o 26 de setembro e estou na companhia de Lourenço com as manhãs românticas das 9 até ao meio-dia. Ora, um ótimo dia para quem trabalha e para quem viaja também, um ótimo dia, que tenha uma boa viagem e quem trabalha, muita coragem. Ora, e quanto à nossa meteo, estamos com 9 graus e agora de manhã e à tarde 25. Vai fazer calor esta semana e eles anunciam bom tempo e até domingo e segunda dá até 30 graus. Ora, e então começamos com as nossas músicas e abrimos com Tony Carreira, Não Desisto de Ti. E vamos continuar com muita, muita música até ao meio-dia. E vai ser quem? Vai ser o Nelson Ed, domingo à tarde. E ora, para quem fica à escuta da Rádio Arcanciel 96.2, que tenha uma ótima terça-feira, 9 horas e 9 minutos, e vamos à música. O que é que você vai fazer domingo à tarde? Eu quero convidar você para sair comigo. Passear por aí, numa rua qualquer da cidade. Vou dizer pra você tanta coisa que a ninguém. Quando eu vejo um casal

Então de repente acontecem os milagres. Nossos olhos se encontraram, se falaram sem falar, e o mundo parecia tão pequeno em nossas mãos. Um convite em teu sorriso, um desejo em meu olhar. Tantos risos pelo vento, tantas noites encantadas na magia desse amor. Foram tantas as loucuras, tantas juras em silêncio. E pra que usar palavras quando falo coração? Quer dividir sua vida. É uma das decisões mais importantes que qualquer um pode fazer. Sempre. Porque quando dá errado, deixa sua vida cinza. E às vezes você nem nota. Até acordar uma manhã e perceber que anos se passaram. Os momentos mais difíceis. O que aconteceu a você está ali. Não importa onde estou. Quando fica difícil. Enquanto quis, e ainda vim perguntar se um dia eu fui feliz.

9:34, e então vamos continuar com nossas belas músicas. E vimos de ouvir uma página do pub, e vamos continuar com quem? Com o grupo Linda de Vídeo Romântica, Conhecer Você. Continuamos então com Anjo Sedutor e Mensageiro, Eu e Você e o Nosso Amor. Yeah.

nosso amor se desfazendo em cada abraço, em cada beijo. Eu sinto que estou me perdendo. O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Aconchego dos meus braços. Quero acreditar, deixa eu te mostrar, vem me visitar, me dá. Dá o seu amor, dá o seu amor. Quero te abraçar, quero te beijar. Dá o seu amor, dá o seu amor. Saudade é algo que machuca, mas você sabe curar. Saudade é algo que machuca. Saudade é, saudade é. As nossas fotos revelam aquilo que passou. São várias brigas e brisas, eu sei, mas tudo terminou. Eu vejo seu olhar, o que resta de mim. Alguém que nunca se prendeu, mas hoje chora pelo fim. Eu quero acreditar que a vida é bem melhor. Preciso acreditar que eu não tô na pior. Eu quero acreditar que a vida é bem melhor. Se for pra ser, será, se não, melhor deixar o adeus curar. Dá o seu amor, dá o seu amor. Quero te abraçar, quero te beijar. Dá o seu amor, dá o seu amor. Saudade é algo que machuca, mas você sabe curar. Dá o seu amor, dá o seu amor. abraçar, quero te beijar. Dá o seu amor, dá o seu amor. Saudade é algo que machuca, mas você sabe curar. Saudade é algo que machuca, que machuca. Saudade é, saudade é. Saudade é algo que machuca, mas você machuca. Sabe curar. Saudade é algo que machuca. Saudade é, saudade é. Um te quero e um beijo e um sonho.

reviver a nossa história. Um grande amor, quando se acaba, não tem mais jeito, já é passado agora. Essa foi a nossa história. Essa foi a nossa história. Essa foi a nossa história. Essa foi a nossa história. Essa foi a nossa história. Essa foi a nossa história. Horas e 11 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcancial 96.2 e vocês estão na escuta da emissão As Manhãs Românticas e estamos à escuta então do Roupa Nova, Meu Universo é Você. E me conta as suas aventuras, os seus casos antigos. Eu fico calado, finjo que não ligo pra não te perder. Baby, ah, se eu puder ter a chance. ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Thank you. Mutuelle au 02 38 43 48 00. Horas e 24 minutos e continuamos então com nossa roupa nova, linda demais. E quem não é linda, as mulheres são todas bonitas. Ora então, boa escuta e fiquem bem à escuta da Rádio Arcancel 96.2. Meu futuro em teu corpo. Pensa nos dias felizes e nas emoções sentidas, quando em voz mega sorrindo me chamavas sonhador.

que existe. Vivo por ela. Ninguém duvida do que ela é tudo na minha vida. Mas dela eu nunca me esqueço. Por ela esse amor infinito, o amor mais bonito. É assim nosso amor sem limite, o maior e mais forte que existe. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléans et sur radio-arc-en-ciel.fr. Devemos conversar. Eu sinto que é preciso. Se você ficar calado, eu perco a coragem de falar do sentimento que me invade. Eu não tenho culpa, muito menos você. Sei que é difícil a gente entender que o amor está e não é só uma atração. Quando você olha, eu sinto que é paixão. Quando eu desfaço, desfaço com razão. Não tô preparada pra te receber. Quando você olha, eu sinto que é paixão. Quando eu desfaço, desfaço com razão. Não tô preparada pra te receber. É amor demais que está em nós. É um medo de querer. Isso é armadilha, faz parte da própria vida. Sabe Deus no que vai dar. Quando eu te vi calou minha voz, pois não quis acreditar. Tô com o corpo arrebentado de olhar apaixonado. É melhor a gente conversar. é difícil a gente entender que o amor está e não é só um abração. Quando você olha, eu sinto que é paixão. Quando eu desfaço, desfaço com razão. Não tô preparada pra te receber. Quando você olha, eu sinto que é paixão. Ai, quando eu desfaço, desfaço com razão. Não tô preparada pra te receber. Às 10h46 e estamos à escuta do Roberto Miranda. É amor, estou preparada para te receber. Ora, e a seguir vamos ficar com Agatha, recado para ti. Sabe Deus o que vai dar. Pois não quis acreditar. Do corpo arrebentado, de amar apaixonada, é melhor a gente conversar. E olhar apaixonada, é melhor a gente conversar. Na ilusão, Então estamos a 9 minutos das 11 horas e como estamos com a nossa música romântica, vamos continuar e desta vez tenho aqui um disco pedido que é da parte de Manuela de Araújo para a sua colega Rosi, não esquecendo o seu marido e toda a sua família também, e a Glória, que é a animatriz que, daqui da rádio, que faz as suas emissões às quarta-feiras. Ela não tem feito porque ainda está de férias. E então, e também não esquecendo o animador, e eu da minha parte desejo um ótimo dia e tudo bom, e também não esquecendo todos os seus colegas de trabalho. Então vamos ouvir a bela música que ela adora e que é a música preferida dela, apaixonada, e vamos ouvir então Tony Carreira, que tem por título Resta. Thank you. Ora, aí vamos continuar com Franck Michael, Antoine de Mabois. E são 10 horas e 56 minutos e ao fim desta música iremos passar uma página de pulo e assim viraremos com a nossa última hora das manhãs românticas. C'est pour toi que j'avais écrit cette chanson et je te la chante encore. C'était mon tout premier refrain incertain, mais tu l'aimais bien. Souvenir d'un temps passé où nous étions tous les deux, aussi loin que tu sois. Entends ma voix sur un écho des jours heureux. Écoute-la comme si c'était la première fois. Entends ma voix qui t'en prie pour ne pas mourir. Elle chante encore et combien même dois-tu. Il est des amours chagrins qui vous tuent d'un cœur jusqu'à la fin. Je n'avais qu'une guitare et des illusions, toi seul qui es mon nom. Il ne suffisait que d'un peu de soleil pour nous rendre heureux. Aujourd'hui, que la vie peut m'offrir tout ce que je veux. C'est vrai qu'on me sourit, mais il me manque un peu de ce que. Entends ma voix sur un écho des jours heureux. Ora, aí vimos de escutar Franck Michael, Antoine de Mabois. E então vou passar uma página de pub, são 11 horas, aqui nos estúdios da Rádio Arcancel 96.2, e vou passar uma página de pub, e a seguir viraremos então com as nossas manhãs românticas. Até já. Arcancel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir.

deixasses, sei que sim. Era o fim de tudo, fim do mundo, fim de mim. Onze horas e 21 minutos, estamos então à escuta do Romana, Se Tu Me Deixasses. Ora, espero que, então, que vocês estejam a passar uma ótima manhã na companhia da Rádio Arcancião 96.2 e vocês estão à escuta das manhãs românticas, que ainda houve um que me telefonou um bocadinho a dizer que eu estava muito romântico. E como vocês sabem, eu todas as terças-feiras estou sempre romântico. E não só, e à sexta-feira também, no meu programa que eu faço, que tem que é a emissão no fim de semana à porta. Vimos de escutar Romana, Se Tu Me Deixasses. E vamos continuar então com as nossas belas músicas. E desta vez é uma música pedida da parte de Sr. Gelmar. Gelmar, que se é um brasileiro e está sempre à escuta da Rádio Arcanciel 96.2. Então ele disse-me para passarem uma bela canção de Roupa Nova, Linda Demais. Então vamos a escutarem esta bela canção que é pedida do Sr. Gelmar. Ouvir roupa nova linda demais que foi pedido do C.G. Almar e vamos continuar com Tony Carreira, Já Que Te Vá. Une autre façon de se quitter.

j'ai les mots pour le dire. Il y a trop de larmes dans ce monde en délire. Dites-moi si je mens, dites-moi si j'ai tort. S'il le faut, je veux bien vous le chanter plus fort. Ora, estão à escuta das manhãs românticas e vamos continuar com Valsas de Vienne, com uma bela dança, uma bela valsa. E então estamos quase a chegar ao nosso fim da emissão, são 11 horas e 43 minutos, estamos quase a chegar ao fim da emissão das manhãs românticas e depois, logo à tarde, vocês podem encontrar das 13h30 às 17h, Música Dança com Nicola. Horas e 46 minutos, e eu passei aqui umas musicazinhas francesas também, porque eu sei que há muito francês à escuta da nossa rádio, da Rádio, Rádio Arc-en-Ciel 96.2. E então, assim, uma misturazinha até calha bem, não é? Música portuguesa, música francesa, música italiana, temos que passar um bocadinho de tudo. Então, desejo-vos um ótimo dia, tudo bom e muita saúde aí desse lado. Continuamos com um triclado com uma tique ao coração. Passou, eu olhei, ela me olhou, em nós vi o desejo. Oh, em toda a ilusão, prometi ao coração. Esperei, mas ali não a encontrei. 54 minutos e estamos à escuta de Trio Clave, música de baile. Ora, então estamos quase, quase a chegar à nossa reta final. Instante que eu choro por não te ter, e abraçando, beijando meu sorriso e dizendo assim: não sei como esse amor começou, só sei que não tem fim. Mas alguém não vai ficar no pensamento, vai chegar. E deixando por inteiro apaixonada, e se alguém sou eu, ai, ai, ai, sou eu. Você não vai resistir, não vai entender. E se alguém sou eu, ai, ai, ai, sou eu. Escuta então de Marante de Paisão, Eu Duvido. E então é com esta bela música que vou acabar a minha missão, que tem por título As Manhãs Românticas, terça-feira, dia 26 de setembro. E então, espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã na companhia da Rádio Arcanciel 96.2, que quanto a mim foi um grande prazer estar aqui na vossa presença esta manhã. E daqui a pouco vou-vos deixar com a RTP Internacional para vocês ouvir as informações, e depois à tarde encontrarão Nicolau a partir das 13h30 às 17h. E então marcaremos encontro para sexta-feira próxima, se Deus quiser, com uma emissão com o fim de semana à porta. Desejo-vos um ótimo dia, tudo de bom, bom apetite a todos e fiquem bem à escuta da Rádio RDP Internacional. Até lá,